Voo 988, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, voo 988. Alfa, Kilo, Pátio 3, vai reportar para ingresso principal, voo 988. Livre decolagem da 10, vento 150 graus, com 03 nós. Decolagem 6-3. Salvador Recife, 330 nível autorizado, via Amplio USC 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5405. Autorizado nível 330 para Recife. 3305, aerovia pelo USC 58, decola da 10, curva esquerda. Puca, Caju. 128, controle, 5405 é o transponder. 3305. Reporte de estacionamento, 3305. Sente. Pouso no 7, Índia, no liberal. Tome Salvador, muito boa noite, a Trip 5595. 5595, boa noite, continua a aproximação, já avistado, aguarda autorização de pouso. Aguardado. Botão 4, boa noite, 88. Oceano M3-13, decola 04, controle agora em 1-20-8, tem um bom voo. Muito obrigado, 208, vou chamar, 6313. Alvender Alfa no solo ao 05, autorizado backtrack, reporta liberando, parte 4. Trip 5515, confirmando, baixou e travou? Baixou e travando agora. Gente, reporte embaixo travado, 5515. Eu irá ingressar para o 01. Ok. Leda para o 633. Após 2010, autorizado Leda, né? 313. Após a senhora Leda. Salvador, boa noite, de Papa Romeo Mike, Fox X6, chefe de informação Whisky na descida ao nível 2190. Boa noite, Papa Romeo Mike, Fox Trot Serra, desça para o nível 050, chegar a Mari. Na Mari, autorizado ao 050, é o Mike Fox X-Ray, ok? Copiado, X-Ray. Obrigado. Índia November Alpha para frequência livre a estacionar, tenha uma boa noite. Salvador, estão 3305, pronto, pushback, estacionamento, posição 06. 06, aguarde para o pushback, 3305. Aguardando, estão 3305. Salvador Azul 4488, boa noite, informação Whisky, Recife. 4488, Recife, prepare para o Caracaju, aguarde o copo. O Caracaju agora. 1895, 1273, 2010, ajuste no 013, reporte estabilizado. 2013, reportaremos estabilizado, boa noite, 723. Libera direita e chama o solo 121 decimal 9. Direita, solo 119. Boa noite, bom trabalho, Tripper. Torre está 3178. Vai passando de acesso, baixar travado. Do ciclo 5, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, atende acionalizadores. Alfa, aqui no pátio 3, posição 3, atento sinalizador. Ground Europa 084, ready to taxi. Rubentex via April 1, Indian Alpha, for the hood point of runway 10, contact tower frequency 18.95, 218.1013. Platform 1, India, on the point runway 10, and we'll contact with ready tower 118.95, Europa 084. Rua 970, após a aeronave da Europa, livrar sua frente, está autorizado ingresso com a Juliette para o portão 10. 970 da Gol. Pois, Juliette, posição 10, Gol 970, obrigado. 224, segue a aeronave da Gol à frente, ingresso com a Juliette, portão 01. Gente, seguindo o Gol, Juliette para o 01, vamos chamar 224. Comandante, Chanel 6313. Prossiga, 6313. Solitaria Monte, vai dar presente? Aguarde. Pronto, 4. Salvador Recife, 350 nível autorizado via UP Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 120 decimal 8 controle, 5402 transponder. 5402. Batizando, primeira curva à esquerda após a decolagem 4482, resposta para o estacionamento. Estacionamento 5393. 5393. No pátio 3, agora está de pushback. Aguarda. O 3305, se consegue um estimado para o push. Após a aeronave da Gol livrar a retaguarda, está livre e repostado. Tá certo. 5393 no 3, tá ali o pushback após táxi. Liga o pushback após táxi. Então 3178 no solo aos 10, libera a direita e chama o solo 121 no 19. Direita 29, tá 3178, boa. Chinel 6313, chame Recife em 125.1, alterne 133.95. 1251, alterne 133.95, 6313, alterne. 084, clear the short line up and take off. Runway 10, the wind now is 160 degrees, 03 knots, Alpha 084. Clear to line up and take off, runway 10, Europa 084. Aquilo está 3178. 3178, mantenha a posição daquilo e aguarde para ingresso no pátio 3. 3178. Gente, mantenha aquilo e aguarde para ingresso no pátio 3. Então, 3178. Confie, olha aí. Salvador, o azul 488, gate a 3, fica no mundo. Controle Salvador, boa noite. Está passando o Vitor pelo Delta. Boa noite, Vitor pelo Delta. Desça ao nível 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, tá voando pro onde tá, senhor? Vem daquela data. Prod TAP, em TAP intercepta a chegada, Vitor Cruz Delta. Delta. Ingresso no parte 3, tem condições de prosseguir para a posição 08? Parte 3, prossegue para a posição 08, tá, 08, tá 37. Negativo, vou manter a posição em aguarde, mas era na da trip, já vai iniciar o táxi, após a mesma iniciar, prossegue para o 8, ok? 078, manter a posição em aguarde. Então, tá visualgo ATR, aguarda o mesmo, após prossegue para a posição 8, tá 3178. Pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre, pouso no zero, vou na 723. Europa 084, born at 13. Change your transponder to 5175. Transponder 5175 and call control 120.8. Europa 084. 5175 from the spoke and 120.8. Europa 084, obrigado. Bye. Boa noite. Clemen, through 2000 feet. Boa noite, Europa 084, Clyde mantém, 350, performe Puka Departure, Radio Surveillance. Puka Departure, Clemen mantém, 350, Europa 084. Segue o trip de Alfa Pontiera 10, 18, 95, tá 3305. Azul 4488, porém que me dissolve que é fazer a nave da TAM, livrar a retaguarda, tá livre, puxa, posta. Fazer a nave da TAM, tá passando a retaguarda, tá autorizado a fazer o feedback de acionamento. Azul 4488. Para 5393, agilize manobras, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Alinhar e manter, cabeceirão no zero. 95. 895, boa noite, obrigado, amigo. Boa. Vitor Kilo Delta, prossiga para 3.000, 3.0, 1.3, ajuste. 3.000, 1.3, Vitor Kilo Delta. Instruções pra gente. Posição 8. Não, nós estamos em frente à posição 8. Gente, entraremos lá na infra-aero para o mesmo presencial balizador. O balizador tá chamando a gente para posição 7. Segue para 7, 3178. Barra de pista liberada. Gente, 3178. Solo Salvador, boa noite, voo no 723, livrou na sua escuta. Voo no 723, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo no 723. Solo para 3178. Prossiga. Só coordenar com a extra-aérea para checar direitinho qual que é a nossa posição, porque agora o rapaz estava balizando pro 07 e já não está mais lá também. Gente, guarda distante, iremos entrar em contato com a mesma. Obrigado. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, após o pouso, qual parte do destino? Vamos para o Aerostar. Gente. Trip 5393, decola aos 17, controle agora em 120, decimal 8, tenha um bom voo. 208, boa noite. Na escuta? 3178. Temos que cuidar com a esfera, a mesma informou que será o portão 8 mesmo, a posição 08. Baixou, entrou, bom senhor, grato. Ciente, autorizado pouso pistão no zero, o vento 140 graus com 03 nós, Mike Fox X-Ray. Tem livre pouso no zero, Papa Romeo, Mike Fox X-Ray. Obrigado. Não. 3305, boa noite. Após a passagem do Learjet, final da 10, autorizado alinhar e manter, sabe, ser 10, então 3305. Após a passagem do Lear, ali mantém o ser 10, então 3305. Boa noite, 5593, subiu, mantém 10, saída Puca. 190 Puca, na sua escuta. Europa 084, fly direct to Zipa intersection. Direct Zipa intersection, Europa 084, obrigado. 250, Salvador Recife, autorizado nível de voo 410, via UPUSC 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 54 no meia. Autorizado 490, conforme rota, pelo eixo 58, decola 10, curva à esquerda, sai da Puca Caju, 120, decimal 8, é o controle, aciona 5496, gol 9250. 9250, Puca Transição Caju. Puca Transição Caju, estimativo, 9250. Reporte para estacionamento. Reportado, obrigado. Salvador Azul 4488, 70 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, Fernando Maceió. Vem POB? 7070. Uso o Mike Fox 6, tudo é o da Aerostar. Segue Alfa, reporte a Insta Juliette. 88, táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, 13, boa viagem. Índia Alfa, tá ponto de espera da 10, torre 1895, Mi 13, obrigado, 488. Fala, boa noite, Azul 5001. Azul 5001, para Guarulhos, 360, aguarde cobra, prepare Dael Leda Mótiva. Dael Leda Mótiva, Azul 4, perdão, 5001. Que Fox X-Ray tem conhecimento do aeródromo? Cruzado ingresso na Juliette, contorno ao pátio principal, ingresso na Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre 1895 para cruzamento da 1735. Quebec para cruzamento, torre 1895. Boa, Azul 488, ponto espera da 90, pronto. 34, aeronave na posição de 11 para 12 horas, passando 4.300. Aeronave em missão médica irá pousar em preferência no pouso. Então, aqui o senhor está indo, vendo, 2224. Curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1208, controle, acione 5413. Proa 070, nessa proa intercepta o localizador. 070, vem daquela delta. Controle 208, reporte para estacionamento, 5-1. Salve Salvador, Xanel 6224, sente o whisky. Parara, Caju, ponto com. 24, Salvador Aracaju, 190 nível autorizado, via 1677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Jamo Aracaju. 1208 controle, 54 no 5 transponder. Autorizado Aracaju, nível 190, decola 10, primeira curva à esquerda, Pucajamo, Aracaju, aerovia Golf 677. Controle 1208, transponder 5495, 6224. Depois de posicionamento, 6224. Considerado, obrigado. V2224, sobre o vetor, irá manter a presente voo limitado pelo curso localizador. Isso para 3.010, 1013 é o ajuste. Ajuste padrão 1013, descendo para 3.000, mantém a proa, passarelo 2224. Estimativo. Controle Salvador, boa noite, TAN 3305. Boa noite, TAN 3305. Contato na decolagem, Sibol 330, saída PUCA. Saída PUCA, o senhor autoriza a voar direto já, TAN 3305? Autorizado, o 3305. Direto já, TAN 3305. Está confirmado, o pouso irá efetuar-se na 1710. 1710. Copiado. Boa noite, 6212, informação 1. 6212, boa noite, desça para nível 050, chegar a Mari. 050, Matena High Speed, autorizado ETAP, prossiga em High Speed e reporte atingindo 50. Afirmativo, ETAP com High Speed, 050 é autorizado, 6212, obrigado. Obrigado. Zero para interceptar o localizador. Reposta brisada. 2010, 2013. 2013, 060 a proa, portaré estabilizado, 224. Ajeito 10, boa noite. Desce para 4010 na chegada Bonfim, ajuste 1013. Que modifica da presente o Vitor Filhão, interroga a base pela direita da 127. Vitor Filhão vai solicitar a modificação e base pela direita, junto a 12, 1895, com o pouso. Torres, obrigado. Torres, Vitor Filhão. Vitor Filhão Delta, continue a aproximação, reporte para o cancelamento do campo. Modifica da presente, interroga a base pela direita da 127. Cancelado 1227, autorizado base pela direita da 17, reporte ingressando na final, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Azul 4488, decola 1227, controle 1208, tenha um bom voo. 208, muito obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. Salvador, boa noite, 4488, decolou, tá na PUCA Aracaju. Sobre uma penha 350, você é da PUCA 4488. 35, na PUCA 4488. Nós três, voe Aracaju. Custa nos 3 Aracaju, obrigado. Outra vez. Deltan 3305, o senhor autoriza voar direto na Fresno? Mantenha a saída ainda, 3305. Mantenha a saída 3305. T-224, complete a aproximação, torre 1, 1895. 1895, bota a base, senhor. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, 1868, até 160, perdeu o contato com 1868, desça para o nível 060 na chegada Bonf, corrigindo, chegada Mari, 1013 ajuste. Pode rolar para o Edmari? Autorizado, para o Edmari, 1868. Vai seguir um tráfego na posição de 12 horas a 10 milhas, passando 1,25. Então fica a critério a velocidade, 1,868. Qual que é a ground? 380, ground. 9,890. Prossiga para 4 mil pés, descida fica a critério, 9890. Estabilizado, baixou, travou, passaria 2224. Ciente, avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 02 nós, passaria do 2224. Livre pouso na 10, passaria 2224. Vitor, Kilo Delta, Solos 30, qual o pátio? Hangar da Baeté, senhor. Autorizado, backtrack, reporta liberando para o hangar da Baeté, Vitor, Kilo Delta. Livre lugar. Hoje é passando com a sua da gente em conta. Copiado, mas você não vai ter condições de ultrapassar essa aeronave. 1868. Passaria do, corrigindo, 35393, chame Recife. A frequência é 12685, alterna 12545. Trip 5393, chame Recife, 12685, alterna 12545. Você ligou pra mim? Um 2685, trip. Alterna 12545. 3305, chame o centro Recife, 12085. Alterna 125 e solicite ao mesmo a torre de Aracaju. 12685, alterna 25, 3305, valeu? É. Ativa? Serra Bravo, uniforme Lima. Autorizado táxi via Indy Alpha, bom esperador no zero, chame torre, 1895, QNH no zero, no 3, boa viagem. Indy Alpha na ponte esperador no zero, obrigado. Tá. O 250, o link de solo que após a passagem da aeronave da Azul, sorriso da guarda, tá livre, puxa, reposta táxi. Pois Azul autorizado, reposta táxi, gol 92, já. Retiro 2224, solos 33, direita 121, decimal 9. Direita 219, 224. Salvador, boa noite, passaria 2224, livrou. Alfa Kilo, parte 3, posição 2. Alfa Kilo, parte 3, posição 2, passaria 2224. Confirme para o controle. Não foi copiado. 1-2, prosseguir, descida. Desça para 3.010, 1.003, ajuste, 62, 1-2. Vendeu com 1.013, 1-2. E o 9810 para sequenciamento, esquerda para o 190, desça para 2010, aguarde o último vetor para o lock. 2010 proa 190, Rio 98190. Ono 868, prossiga para 4010, 1003 ajuste. 4.013, está de Vaduna? Para o sequenciamento, mantenha a chegada, 1868. Nove oito, um zero, informe indicada. 320, nós. Redução para 210 mais, e o 9810. Reduzindo 210. Qual é a velocidade que está para frente? De ground está 265. É, reduzindo com 1868. Zulu 10, SMAP, DCD Lúvito, Barbacena e Aquascofona. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 54 no 4. Com 4340 Galeão, decola da 10, da El, Leda, Motiva, UP Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, depois conforme, 414 no transponder, 120.8 controle de saída ali, 5972. 5972, eu preciso 1-0, SMAP, DCD Lúvito, Lima, é. Uniforme Vitor, Tango, Oscar, DCD Barbacena, após conforme. Conforme já cotejado, eu preciso 1-0, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme, e o 5972. Sem pressionamento, 5972. Pressionamento para o táxi, 5972. Tá pronto o pushback, então reporte pro táxi, 972. Reportarei, táxi Gol 9250, tá com 63 a bordo. Autonomia de 3 horas e 48, alternada João Pessoa. Utilizado táxi, via Indy Alpha, no ponto de espera da 1-0, torre 1895, Quirenga 1-0, 1-3, boa viagem. 13, Índia Alfa, Ponte Pera 1895, obrigado, boa noite, Gol 92, se puder. Prosseguindo o localizador, Rio 9810. Estimativo. complete a aproximação do Rio 1895, Rio 9890. 9890. Torre Salvador, Rio 9810, está baixado travado, vai passar de novo. 9810, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 090 graus com 02 nós. Autorizado pouso, Rio 9810. 2852545, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 208, obrigado, boa noite. Tá 1200 pés na Sahel. Azul 5001, submantém o nível 360, saída da Dael Vigilância. 360 no perfil da Dael, azul. Recomendou. De Salvador, boa noite, Gol 1246 para autorização de Maceió. Gol 1246, aguarde um instante, poderia confirmar só a LBT? É 212, complete aproximação, torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite, 1098, Maurício. Boa noite, 1098, desça para nível 050 na chegada Mari. 050 Mário, 098. Transição Caju. 1208 controle, acione 5421 no voo 1134. Pode confirmar apenas a saída, por gentileza? Puca, transição Caju. Puca, Caju. Voo 1246, autorizado, 370, decolando 10, com cobre esquerda na Puca Caju. Topo Whisker 58. 1208 ao controle, 5421 no transponder. Voo 1134, planejamento correto, resposta para o posicionamento. 1134, obrigado, voo. Zero no solo aos 41, libera a direita e chama o solo 121 no 19. Foi o gol 9250, está no ponte espera, está visual com o tráfego na frente. E a gente mantém o ponto de espera, o voo 9250. Até mais de perto. E o 9810 prossegue alfa, reposte na quilo para ingresso no pote 3. Zero graus com 02 nós, a Chané 6212. 90 com 2, leve pouso na 10, na 292. 8. 1868, complete a aproximação, chame torre em 1895. Até já já, obrigado. Boa noite, com 868, trem em cima ainda, 3 de Simbra. 1868, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação e aguarda informação de pista livre. Número 2, gente, passei travou agora, 1868. Rio 5972, com 3 a bordo, 3 horas para o táxi. Via Índia e Alfa no ponto de espera do 02-1895, QNH 1013, boa viagem. Só poderia confirmar a sua alternativa? Guarulhos, Índia Alfa, 1945, mapa. Prezado ingresso naquilo para a posição 10, atende para os sinalizadores. Posição 10, autorizado. Continuar 224-101 para pushback novamente. 224, com a equipe de solo, que é fazer a nave da Rio, liberar a retaguarda, está livre de puxa, poste de táxi. sim, tipo 09 da Rio, tá autorizado por chama táxi, eu chamei 224. DM 2-1-2 no solo aos 4-4, lidera a direita e chama o solo 1-2-1 no decimal 9. Meia 2-1-2, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, atente aos sinalizadores. Boa noite. Voo 9250 visual com o Boeing da companhia final da 10. Afirmativo, voo da visual com o aeronave nacional 9250. Após a passagem do Boeing, alinhar e manter cabeceira 10, voo 9250. Após a aeronave na curta, alinha e mantém, voo 9250. O Rio 92, qual é não? Rio 5972 na escuta? Escuta, pessoal. Condições de taxiar um pouco mais à frente para liberar o pushback em retaguarda? Não muito, mas vamos tentar um pouco de frente. Sim, o quanto possível. No 868 no solo aos 46, libera a direita e chama o solo 121 no decimal 9. Liberando a direita 219, igual no 868. Falou com no 868, boa noite. Boa noite, prossegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informa antes da Juliette. 9250, autorizado decolagem pistão no 0, vento calmo. Senda 10, voo 9250. Saudando para 3228. 3228, prossiga. Autorização 80 da Via Conquista. 3228, Salvador Vitória da Conquista, 180 nível autorizado, DCT Elefa, DCT Oplor e após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa e após conforme. 1208, controle, 5423 o transporte. Autorizado 180 para Vitória da Conquista. Inicialmente direto Elefa, após Soplar. Decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor, transição Elefa. Após então, vou Arbor, 1208 controle, 5423 o passageiro, é o transporte do passageiro 2228. Resposta pronta, questionamento, 2228. Gostaria, obrigado. 20, décima 8, bom voo. Obrigado, 208. Salvador, gol. 9025. 9250. 9250, submantém 410, Série Puca, vigilância. Puca 410, vigilância, gol 9250. Já visual com o sinalizador? Não tem ninguém aqui não, Zé. Gente, mantenha a posição e aguarde o 6212. Aguardando. Isso aqui no Traves do 5. Gente, mantenha a posição no Traves do 5 e aguarde. Chanel 6224 para o táxi 91 a bordo, 2 horas alternas, saúde. Calma. Livre decolagem na 0013, boa viagem. Para 013, Índia Alfa, quanto espera 1-1-8-9-5, Chanel 6224, obrigado, boa noite. 868, próxima Juliette. Mantenha a posição de Juliette. Boa noite, 68. Manter posição antes da Juliette. Boa noite, 68. Solo de Salvador, o gol 1134 com 99 a bordo, 2 horas e 6 de autonomia, alterna Aracaju. Utilizado táxi via Indy Alpha no ponto de espera da 10, torre 1-1-8-9-5. Quer negar 10, 1-3, boa viagem. 10, 1-3, Indy Alpha, 245 no ponto de espera. Gol 1-1-3-4. Gol 1-8-6-8, segue a nave da companhia, ingresso na Juliette, portão 1. Seguindo a aeronave da companhia, Juliette, pro portão 1, gol 1-8-6-8. Estou ajudando em contato com a Infera, guarda distante, 6212. Rio 5972, decola ao 50, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 2-1-2, tem condições de realizar um backtrack? 5972, 950, controle 1208. Sua posição será 01 agora. Gente, 6212. Beleza. Controle Salvador, Rio 5972, decolado. Rio 5972, suba ao 340, Cidade Aéreo, vigilância. 340, pode guardar a Aéreo presente? Autorizado. Direto a Aéreo. 0 vento 150 graus com 03 nós. Iniciando o Chanel 6224. Dá pra fazer 180 aqui, mas não pode ter trânsito aqui de ônibus passando atrás dos outros aviões que estão posicionados, entendeu? Gente, 6212, entrega um lugar mais fero sobre essa informação, ok? Prossiga! Nós vamos chegar ali, nós vamos prosseguir até outra vez. Sei, tá, tem mais paciente fazer o centenário aqui? Gente, 6212. Tá autorizado por meios próprios? Afirmativo, tá autorizado por meios próprios, se realizar o backtrack, seguir para a posição 01. Chanel 6224, decola 52, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, do Chanel 6224. Boa noite, 6224, se mantém o nível 90, saída pouca. Confirma livre, autorizado? 190, 190. Aqui. Mike, Euro 90 na Puca, 6224. Gol 9250, chame o centro Recife. A frequência é 12685, alterna 12545. Estabilizado no 098. Gol 098, chame o centro, hoje chame a torre em 1895, concordo. Obrigado, boa noite. E 250, chame o centro Recife em 12685, alterna 12545. 12585, boa 9250. O 1098, talhado e baixo travado. 1098, boa noite, tráfego avistado. Tem livre pouso, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Livre pouso, 1098. Voo no 134, visual com Boeing da companhia final dono zero. Pessoal. Após a passagem do tráfego da companhia, alinhar e manter, cabeceira 10, gol 1134. Ali manter após a passagem do tráfego, gol 1134. Fala, passaria 2228, pushback na mesa. Chame o centro Recife em 125, Uno, alterna 13395. Uno 3395, com centro, Rio 5902, boa noite. Boa noite. 1098 no solo ao 56, libera direito e chama o solo 121 no décimo 9. Direita 1219, gol 1098. Continuar 6224, autorizado Aracaju. 6224, direto Aracaju. 098, ligado? Prossegue Alfa Kilo. Alfa Juliette, posição Alfa Juliette, posição 3 do pátio principal. Alfa Juliette 3, 1098, obrigado. Oxalá 6224, chame o centro Recife, a frequência é 12085, alterna 12545. 2085, 2545, boa noite. Boa noite. 034, decola aos 59, controle agora 1208, tenha um bom voo. 1208, voo 1234, obrigado, até a próxima. 52190 para o 150, informação isca. A 3152, desça para o 50, chegada Mari, vigilância. 50 Mari, sob vigilância, para 3152, pode voar rápido. Autorizado. Estape na prova, obrigado. Controle de Salvador, boa noite. Voo 1134, decola, transfere, cruzando 2000 pés, solicita a proa de Jamo. Oi, Jamo, 1134, vigilância. Voando Jamo, voo 1134. Salvador, passaria 2228, para o táxi com 40 a bordo, 5 horas e 14, até o Salvador. Passaria 2228, autorizado táxi via IJ Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1013, boa viagem. IJ Alpha, chama 295.02228, obrigado, boa noite. Zero Guarulhos, pronto. Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, via peso 10, bridge, no peso 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Portos e Após Conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5420. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Zero, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Reporte quando pronto ao pressionamento, 9890. 8.0. Passarei do 2228.